Controle Salvador, bom dia, 355 no par. Zero subindo, bom dia. O azul. muito bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. O 1963 decolou. Salvador, boa noite, mesmo. 165 decolando Arbona, se escutaram. Controle Salvador do Chame, 2 não, transfere. Ativo 360, 629, poderia conferir o valido? Valido, 629. Obrigado, boa.